Estamos à prova na hora do jogo. Se a queda foi alta, então tente de novo. Que temos força pra superação. Não perca a razão, a luta nunca é em vão. Se estamos à prova na hora do jogo. Se a queda foi alta, então tente de novo. Que temos força pra superação. Não perca a razão, a luta nunca é em vão. Você sabe como é acordar e pensar. Como fazer, resolver, contas a pagar. Ver que o dinheiro nunca dá, nunca chega. No fim do mês, tendo família para criar. O sangue pulsa, esquenta a cabeça na hora do aperto. Isso é normal pra quem vive a vida do gueto. Então não julgue por querer vencer a todo instante. Para lutar e conquistar ouro e diamante. Quem vive aqui nasce forte ou se entrega ao crime. Agradeço sempre ao meu pai por me fazer firme. Já vi vários e como vários chegaram ao poço. Rico com tráfico pra logo perder o pescoço. Entre o medo da madruga, nada cura. Vida dura da vivência que me fez forte com estrutura. E não fraquejo como todos na corrida pela vida. Se perca no labirinto ou procuro uma saída. Se estamos à prova na hora do jogo. Se a queda foi alta, então tente de novo. Que temos força pra superação. Não perca a razão, a luta nunca é em vão. Se estamos à prova na hora do jogo. Se a queda foi alta, então tente de novo. Que temos força pra superação. Não perca a razão, a luta nunca é em vão. Tristeza, aperta o coração, decepção. A saída não se vê, sem rumo, sem direção. Revolta passa na cabeça, coisas ruins. Na hora está tudo errado, achar que não tem fim. Violência não é a saída, esfria a cabeça. Com certeza tem outra saída, não se esqueça. Nem se perca nos pensamentos que vem no momento. Não se esqueça, não adianta ir contra o vento. Guerreiro forte enfrenta a vida, não se intimida. Faz correria, pois não pode faltar comida. Tênis furado, conta nas costas, dificuldade. Enfrenta obstáculo, prova que não é um covarde. Mas tem horas que o errado parece o mais certo. Que essa ideia nem passe por perto. A pista não é só reta, existe curva. Sempre sai o sol, depois de um dia de chuva. Se estamos à prova na hora do jogo. Se a queda foi alta, então tente de novo. Que temos força pra superação. Não perca a razão, a luta nunca é em vão. Se estamos à prova na hora do jogo. Se a queda foi alta, então tente de novo. Que temos força pra superação. Não perca a razão, a luta nunca é em vão. Se supere, supere.